Sem dar uma de Al Capone, representando Almazerran, Reinaldo, Naldo, Alex e Johnny. Ouça bem o que falei, então decore esse nome. Aê é uma sigla, Almazerran o nome. Os versos que muitos consomem. Você em casa com uma bazuca e eu com meu radinho de fone, transformando todos os ritmos em poesia. Eu bato no peito, sou conservo e essa é minha família. Em casa estamos na correria. Onde estiver, sempre na fé, sempre com harmonia. Cantar, dançar, zoar, representar, representar. Muita atenção, Almazerran acaba de chegar. Muita atenção, Almazerran acaba de chegar. Muita atenção, Almazerran acaba de chegar. Chegar, chegar, chegar. Sintonizado, aqui é o Alex, aqui é o Rimad, Reinaldo, DJ.